258, vista para 2000 pés, do ajuste ao 020, está autorizado em LSXC, reporte estabilizado. Para 2000 pés, 320, reporte estabilizado, 628. 3, 1208, controle, igual ao voo. 208, obrigado, bom dia, boa semana. A 258, mantém a duna. Mantém a duna, qual o número para pouso, 628? 01. Obrigado. Salvador Boa, gol 1972, informação Charlie. Oito, meia oito, com acesso ao radar, o 230 na saída pouca. Professor Salvador, boa noite, gol no 868, cruza 2500. 868, contato radato para 230, saída PUCA. 230 na PUCA, gol 2968. Salvador, gol 1972, passa nível 180 para 17. 1972, boa noite, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Mari, desce 050 no 972. Controle 2228. Prossiga. Solicita 160 como final, por gentileza. Você mantém a 1960, passaria do 2228. 1960 autorizado, aguardando para outro destino. 1868 está autorizado, vai direto a Aracaju. Direto a Aracaju, 1868. Autoriza Duna, gol 1972. Gol 972, autorizado, vá Duna. Duna, 972, obrigado. Marido 2228, voe Vitória da Conquista, e submetem 1960, chame Centro Recife, na frequência 128.8, alternativa 126.0. Ok, voando Conquista da Presente, vai manter 1960, 1288, 1260, obrigado, boa noite. É 2 e 4 para avisar algum terreno? Afirmativo. Vai ser. Poderia repetir. Autorizado Val externo, esse nome é 258. Decida para 1.700. Para 1.700, a posição do seu cuidado, né? Igual 1098, 125 a bordo, 2 horas e 50, Fortaleza. Segue via Indy Alpha no ponto de espera da 10, chame a torre em 1295, QNH 1020. India e Alpha 295 lá, vou 1098. Do 1868 SEMI Centro Recife, na frequência 126.85, alternativa 125.45. 126.85.2545, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, azul 4062. Azul 4062, boa noite, via chegada mar e desça para 4.000 pés, do ajuste 1020. 4.020, azul 4062. A 972, desça para 2.000 pés, do ajuste 1020, está autorizado via letra 5, posto estabilizado. 2020, reporte estabilizado na 972. Linha 6258 está estabilizada com o aeródromo aviso. Linha 258, complete a aproximação final e chame Torre Salvador na frequência 18.95. 18.95, muito obrigado, uma boa noite. Aposto. Torre Salvador, boa noite, o chame é 6258. 6258. Querengão 020, autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, cabeceiro 0, 1020, 6258. Vento 1.60 graus, 9 nós. Ciente, 6258. No 098, após o pouso do R2 da Avianca na final da 10, autorizado ali em manter pista 10. Após a Avianca ali mantendo 10, 098. aqui é o Tan Mike Yank Sierra. Aguarde um instante. Tan Mike Sierra, aguarde um instante. M258, no solo ao 52, libere a direita, táxi via Alfa, chame antes do táxi Juliette, o CNM 258, mantendo essa frequência. Libra na próxima direita, Alfa, e reporta antes da Juliette, mantendo essa frequência, 258. Autorizado decolagem, pistão no zero, vento no 70 graus, no zero nós. Autorizado decolagem com 098. Antônio Salvador, TAM 3891, Patioli. TAM 3891, boa noite, via chegada Bonf e desça para o nível de voo 050. Via chegada Bonf, descendo 050, TAM 3891. Moto 2 autorizado. Mike Eco Sierra. Como você disse, Mike Eco Sierra? Zero 98, decolou ao 54, 1208, controle, bom voo. 208, obrigado. Aproximando-se da Juliette, o Xavier 6258. Juliette, portão 5. Portão 5, braço. 70, via, sai da boca. Boca 370, com 098. Do 4062, autorizado ILSX6, prossiga na medida para 2.000 pés, o ajuste permanece 1.020. Descendo 2.000, azul 462. Estabilizou, voo 9072. Voo 9072, complete a aproximação final e chame Torre Salvador na frequência 18.95. 295, voo 1972. Apenas proceder passagem para a aeronave da Avianca para parquear no 5. Positivo, passamos um través aqui do 5. E vamos prosseguir. Adicionando aqui para iniciar o reboque, tentando o pushback agora. Gente, a mesma já ingressando no portão 5, está autorizado prosseguir com o reboque até a remota no 2. Positivo, prosseguindo aqui com o reboque, Cruzando gol 1972. Autorizado pouso 10, vento 170 graus, 069. Livre pouso 10, 1972. Cruzando 1972, boa noite, Bia. Chegada Mari, desça para o nível 050. Ativo, então, Bia 0502, possível para o Itaco, Duna? 1972, após Babog, está autorizado para Itaco. Para Babog, está ligado, 1972. 891, desça para 4000 pés, o ajuste é 020. Oi para o 3891. Ativo, então 3891, desça para 4000 pés, o ajuste é 020. Para 4000 com 1020, 3891. Estabilizando a final azul 4062. O 4062, complete a aproximação final, chame torre na frequência do 8, decimal 9. 295, obrigado, tchau. 1098, chame o centro Recife na frequência do 2085, alternativa 25, decimal 4. Zero meia dois, reforço passando externo. Aí, chamado, 462. Frequência 2085, alternativa 25, decimal 45. 2085, decimal 5, obrigado. O 972 a princípio mantém a posição nativa aguardando para ingresso no pátio 3, o gol do 972. Mantém a posição nativa aguardando para ingresso no pátio 3, gol do 972. Passou externas, o 4062. 4062 autorizado, pouso no 0, vento no 60 graus, 8 nós. Livre pouso, 4062. Está autorizado ingresso naquilo para a posição 2 Romeu do Pátio 3, atentando ao sinalizador. Livre ingresso 2 Romeu, Pátio 3, na nossa cidade. Vamos dar Mercant 330. Go ahead. Yeah, we'll park at apron 3. We'd like to tow the aircraft to apron 1. The gate is 1-1. Okay, stand by to start. Stand by. Standing by, American 230. Mike Yankee Serra, informando o tempo do revólver aqui na remota 12 do Pátio. Ciente, Mike Yankee Serra. Desça para 2000 pés, está autorizado o ILSXT, reposta estabilizado no localizador. 6891 para 2000, reportaria no lote. 8-1, American 230. Ok, Roger, clear to start tow and we'll advise you for entering 8-1, American 230. B2 no solo ao 04, libere a direita, taxi via Alfa, chamante da taxi Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, 4062. Desça para 2000 pés, o ajuste no 020, está autorizado LSXC e reposta estabilizado no localizador. Vou ir lá. Bona zona 2020, poderá estabilizar a XCI 10. Prossiga. XCI Papá, no ponto 10 do pátio 1, solicitando autorização de giro de motor e marcha lenta, já autorizado previamente pela Infraero. Sede após o término, Dan Mike, XCI Papá. Muito obrigado. Mortan 3891 no lote. 3891, complete a aproximação final e chame Torre Salvador na frequência no 8.9. Torre 118.95, 3891. Hilton 3891 vai passar o Índia Serra, baixado travado. Hilton 3891, autorizado pouso no 0, vento no 50 graus, 8 nós. Livre pouso na 10, 3891. American 230, clear to enter April 1, expediting your 2 until gate 11. Okay, clear to enter April 1 to gate 11, American 230. Localizador Gol 1972. Gol 1972, complete a aproximação final e chame Torre Salvador na frequência do 98 decimal 95. 295, obrigado. Torre Salvador, boa noite. Gol 1972. Gol 1172, continua a aproximação, agora de pista livre. Pista livre, Gol 1172. America 230, do you have conditions to expedite in your tour? It's affirmative. America 230, we'll expedite. Okay, roger. Aviando no solo 13, táxi via Alfa Chimense da Juliette. Alfa antes da Juliette, tá? 3891. 72, autorizado pouso no zero, vento no 60 graus, 7 nós. Autorizado pouso no zero, voo 1972. Ingresso na Juliette para o portão 8, atentando a aeronave da América, rebocando para o portão 11, o TAM 391. Afirmativo, ingresso no pátio, portão 8, pessoal com a aeronave da América. Uno 72, no solo aos 16, libere a direita, taxi de Alfa Juliette para o portão 09. Direita Alfa Juliette 09, na sua escuta? Firmo. 6908, boa noite, via chegada Mário, desça para 2000 pés, do ajuste no 020. 2000 pés, via Mário, 020. Só confirmando o ajuste no 020, está autorizado da Duna após sua bola. Autorizado Duna direto ao 1020, ao 208, está autorizado o ILS sem reposte estabilizado. ILS repassará estabilizado, azul 6908. Avisando azul 6908. Azul 6908, repete aproximação final e chame Torre Salvador na frequência no 8, decimal 95. Torre 1895, pegar a parte. Salvador, Salvador, boa noite, Azul 6908, final estabilizado à vista. Azul 6908, autorizado pouso 10, vento 160 graus, 8 nós. Teve pouso 6908. No solo ao 36, libere a direita, taxi via Alfa, Kilo, pátio 3, atente a sinalizadores. Libera a direita e vai via Alfa, Kilo, atento ao sinalizador para o pátio 3, na 6908.